1, reduz a velocidade para 2409. Sonar, reporte pronto para o táxi. Ótimo, Alexandre. Sete para Patango, Victor Charlie Hotel. Confirme a intenção de pouso 910 ou 917? Pista 10, amigo. 7, mantenha o nível 050, Victor Charlie Hotel. Aguarde vetoração para sequência médica. Tchau. Papa Tango, Oscar, Juliette, X-Ray. Está sob vetoração para sequenciamento, couve à esquerda na proa norte, seu limite ao localizador. Proa norte, limite localizador, Oscar, X-Ray. Papa Tango, sem vetoração, Oscar, minha vida 00. 2.6, ainda mantém a 4.000 pés, aguarde para descida. 2.6. Posição 5.63, pode prosseguir um pouquinho mais à frente aqui? Autorizado descido até 2.000 pés, Oscar Juliette X-Ray. 2.000, Oscar Juliette. Oceano 62, 2.6, desça para 2.000 pés, está autorizado a final do ILS, se possível mantenha a sua indicada. Mantendo indicada, 2.000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray, pista 10, Oceano 62, 2.6. Patango Victor Charlie Hotel, está sob vetor agora para sequenciamento, curva direita na proa 150, seu limite é a magnética... Simbra, a magnética 080. Esquerda 150, limite é 80 de Simbra, Vitor Charabel. Autorizado sua descida até 4.000 pés, Vitor Charabel, ajuste no 017. 4.017, Charabel. Final descida, bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, desça para o nível 080, informe quando visual para mudança de regra. 080, vai para capital, bravo, Vitor Tango. Ideal de descida para 32233. 32233, desça para o nível 050 via chegada a Mare. 050 via chegada a Mare. 255, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Papa Tango, Victor Charlie Hotel, está agora a 12 milhas para a Duna, reassuma a navegação na proa de Duna, desça para 2.000 pés e está autorizado a final do ILS. Posição esquerda, proa de Duna, vai descer para 2.000, contra estável, Victor Charlie Hotel. Papa Tango, Oscar Juliette, X-Ray, vai seguir com o número 3 na aproximação, seu novo limite é a radial Salvador, radial 290. Radial 290, Salvador, Oscar Juliette X-Ray. Se quiser, eu acho que você pode prosseguir via corredores visuais na próxima vídeo para mais uma análise do trabalho. Modifica as regras da presente, Oscar Juliette X-Ray. Aqui, na presente, está modificado 1.631, desça para 1.500 pés, vou ir na proa de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Proa de Paripe, 1.500 para Interlagos, Oscar Juliette X-Ray. Confirme pátio. Isso que eu vou fiar o paciente, o minuscópio. Darabó. 80 sem redução no arbor. 2230. Canem 1141, desça para 4.000 pés, o ajuste no 017. 4.000. Papa Tango, Oscar Juliette X-Ray, informa o tráfego na sua posição de 11 para 12 horas, 5 milhas, na proa de Duna. É um Papa Alfa Tango 4, cruzando 4 milhas, descida para 2 mil pés. Atente do tráfego, Oscar Juliette X-Ray. Uma possibilidade, eu passaria do, com a posição ETAP, do 2233. Delta Mario, passageiro 2233, seu número 5 para aproximação. Mari, grato. Táxi aprovada até o ponto de espera 1-0 via Índia, próximo do ponto de espera chame torno 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 ou 1-7, bom voo. Próximo ponto de espera 118, 9-5, obrigado. Salvador, boa tarde, eu chamo a 6226, final da 1-0. Chame 326, pouso autorizado pista 1-0, vento no 40 graus, 089. Livre pouso 1-0, 6226. O 255, táxi aprovado até o portão 08 via Juliette. Portão 08, Juliette, com 255. Para o controle? Ou o Sinai 6315. Boa tarde, o Sinai 6315, aciona identificação, está reautorizada a sua descida para o nível 160 na chegada à manga. Tá, 160 aqui, né? Salvador, Vitor Tianotel. Capitão Vitor Tianotel, completa a final, chame a sua, Salvador 11895. 1895, obrigado, amigo, boa tarde. Capitão Oscar Juliette X-Ray, voe rotatória na presente. Rotatória na presente, Oscar Juliette X-Ray. Controle, o passarinho 2230, solicita de esquerda evitar formação, pro de Arboja é o ideal. Autorizado, desvio a esquerda pro de Arbol, passarinho 2230. Desvio esquerdo então, 2230. Vista 1-0, Vista já está ciente? Está ali passando Simbra, hotel. Restrito 2230. C2233, desça inicialmente para o nível 070, restrito. Gente, restrito 070, parceria 2233. Copiosca, livre acionamento, chame taxa. 5, alternado 1-2685. Gente, no 90, recife 2545, alterno 1-2685, azul, 2-7-2-4. Boa. Seneme 1-4-1, autorizado a final do ILS X-Ray, isso para 2.000 pés, informe estabilizado, ajuste 1-0-1-7. 9-3-17, amarelo estabilizado, é 1-4-1. Eu sou a esquerda, próxima à direita, 21.1, Ocean Air 6226, obrigado. Simbra, embaixo travado, Vitor Tianotel. Você fala até a ciente. Resultado no 017, 104.000, Ocean Air 6226. 805, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-09. Fórum 32230, vetoração para livrar tráfego na descida e para prosseguir na sua subida. Curva esquerda agora na proa 220. Esquerda proa 220, passaria 2230. 32233, desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0, 1-7. Para 3.000 pés, ajustado 10017, passaria 2233. Controle 1, Oscar Juliette, X-Ray, só visual para o campo. Oscar Juliette, X-Ray, chame a torre, Salvador, 11895 e tem bom pouso. 11895, muito grato, bom trabalho, senhor. Torre Salvador, muito boa tarde, Papatango Oscar Juliette, X-Ray, na proa da rotatória visual. Papatango Oscar Juliette, X-Ray, chame final, pistão no 7. Chama final no 7, Oscar Juliette, X-Ray. Tiaratel, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 099. Livre pouso, Tiaratel. Por isso que vou fiosca, livre se chame na babá. O 3805, decolado 37, controle de Salvador, 11935. 0935, boa tarde, 3805. Segunda, obrigado. Salvador, boa tarde, 3805, 2000, na saída da EL. Tarde, 3805, contato radar, subiu para o nível 340, autorizado Leda. 340, Leda, 3805. Passarei do 2233, retoração para sequenciamento, número 2 agora na aproximação, curva esquerda na proa 030, seu limite ao localizador. Ciente, passarei 2233, esquerda 030, limite ao localizador. Ciente, Oscar Juliette X-Ray, final 17 autorizada, aguardamos a autorização de pouso. Aguardando, 17, o Oscar Juliette X-Ray. O tráfego já superado, curva à direita agora na proa 280. Direita 280, passarei 2230. Pousarizado, pistão no 0, vento no 0 graus, 109. Livre pouso no 7, Oscar Juliette, que foi para baixar a travada. Vitória da conquista. Pode somos coordenados. Obrigado. Passarei do 2233, iniciei redução de velocidade para 1970 nós, nessa proa intercepte o localizador e está autorizado a final do ILS. Desça para 2.000 pés. Para 2.000 pés, reduzindo para 170 nós, passarei 2233. Vai seguir tráfego da Avianca, o Airbus 320, 9 milhas à sua frente, na posição de 1 hora. Tem o tráfego de Chiquéis, 2.000 pés abaixo, passarei 2233. O meu bravo Vitor Tango, confirme o nível que cruza. Vitor Charlie Hotel, autorizado cruzamento da Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, Charlie Hotel. Sete bravo Vitor Tango. O nome é 41 no plano modificado, prosseguem com sonhos visuais e tem a frequência livre para a coordenação. MA1 no 41, passando o Duna agora, completa final e chame a torre, Salvador, 118-95. 95, boa. Salvador, boa tarde, chame a MA1 final e elétrica aqui, primeiramente. Chame a 1 no 41, autorizado de pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 129. Papatango, Oscar, Juliette, X-Ray, qual o pátio? Autorizado até a barra, Oscar, Juliette, X-Ray. Omissivo, que eu sou a Lélio Mancieiro, pista número 7. P2233, completa final do ILS, chame 2, Salvador, 118.95. Chamar 1895, bom serviço, passei 2233. E boa tarde, passei 2233, estabilizado no localizador. Passei 2233, continue a aproximação, bate pista lista. Partendo a pista lista. Está autorizado a final do ILS, lista para 2.000 pés, informe estabilizado. O ajuste 10, 17. Está autorizado 2.000, ILS 2, né? Importante, está autorizado. P805, chame agora Recife, frequência 125.1 e alternado 133.25. 251-3325, 7325. Mantenha a posição, estou pronto. Autorizada a pista no 7, 140 graus, 109. Terminal 141, solo 45, próximo à direita, controle de solo 211. 211 não pode levar à direita, acho, né? É 141. Ulti, golpe Oscar, de golpe 4000, controle de Salvador, 111935. 1935, boa. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, esse Golf Oscar, decolou na sua escolha, perfil da árvore. Está de Whisky Golf Oscar, está em contato radar, ficou para uma centena, sem restrições na saída Arabó. Uma centena sem restrições, o Golf Oscar. Na medida possível, se o senhor autorizar a nossa direta para a gente chegar um pouquinho mais cedo, a gente agradece. Vamos aguardar a aeronave da Alchamé, aproximando na final do ILS, após a ser autorizada. Muito obrigado. 17 Bravado, Lima Juliette, até o portão 1. O Victor Kilo Delta, prossiga, acione a identificação, prossiga a chegada a MAN, chame no ponto de descida, o ajuste no 017. Informa que cruzou com 4 urubus aqui na curta final, ok? Ciente. Saludo 2230, sua para o nível 180. Chama agora Recife na frequência 1288, alternado 126.0. 288-260-2230. Muito obrigado, uma boa tarde, mano. Tarde, por favor. Bom, meu Whisky Golf Oscar, não estou recebendo o modo Charlie, confirme está acionado? Ah, senhor, desculpa, é que nós havíamos desligado e não deu, agora está acionado. Passaria 2233, solo K2, próximo direito, controle solo 211. Viva da próxima, a direita chama 21 do passaredo, 2233, buenas. Salvador, muito boa tarde, Chanel 63, Chanel 63, no 5, pouso autorizado, pistão no 0, ventou no 40 graus, no 0 não. Pouso, 2, 3, 3, temos lucro, aumento pistão no 7 autorizado, Quebec, Mike Lima, Taxi Lima, 1, 2, 1, 1 solo. 3805, controle Salvador. Índia, confirme nível inicial. O meu é com Índia, aguarde. Índia, o acionamento é por conta em risco, ainda não tem autorização. Pelo Delta, desça para 4.000 pés, o ajuste no 017. 4.097, pelo Delta. Juliette Tango Zulu, mantenha Taxi Lima. Oeste, Tango Zulu. Autorizado táxi via pátio 1 no pátio 3. Autorizado táxi até o pátio 3, a gente vai entrar pelo pátio 1 e contornar o interfone, pegar o Tango Zulu. Pode livrar, vai chamar a Paulo, Papatão, o vídeo tocado até o acionado no pátio 3 para o táxi até o Nada Mais Zé. Tango Victor Kilo Delta, estação vetoração para a final do ILS, curva esquerda, a proa 140, seu limite é o localizador. Esquerda 140, limitado pelo LOC, Victor Kilo Delta, deve ser no para 4 mil pés. Qual o seu nome? 63, 15, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Salvador, Gol 256. Gol no 256, aguarde cópia. Qual o Papatão Victor Charlie Hotel, acionado parte 3 para o táxi até o Nada Mais Zé. Victor Charlie Hotel, aguarde. Voltem para o solo. Juliette Tango Zulu, aguarde, número 3 para a costa. Vitor Charlie Hotel, autorizado o táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Reportará para ingresso no pátio 1, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, autorizado contornar o pátio 1, Lima, mantém posição e chama a torre no 8, decimal 95. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, copia. Romeu Eco Índia, autorizado destino Sierra November Hotel Papá. Via rota do plano de voo, nível 060. Decola da pista 197, curva à esquerda, perfil de saída Momo. Após conforme a rota. Transponder 5443. Controle Salvador 119, decimal 35. Eco Índia, cotejamento correto. Para o acionamento, chame a torre no 8, decimal 95. Confirme parte que se encontre, PLB. Nada, nada mais leve, Victor Hotel. Tana 6315, táxi via Juliette, portão 04. Táxi aproximado, Juliette, portão 04, Xené, né? Vou no 256, copia. Voo no 256, autorizado destino, Serra Bravo, Serra Golf, via Upper Zulu 10, nível 370. Decola da pista 10, perfil de saída Puka, transição Zipar, curva à esquerda. Transponder 5534, controle Salvador 119, decimal 35. Ainda está autorizado, chame na ponte de espera da Oscar. Desce para 2 mil pés, informe estabilizado. Vai informar estabilizado, seu desce para 2 mil, desce até com a ajuda. 5 índio, autorizado a galera manter a pista no 7. Tango Juliette, Tango Zulu, copia. Tango Zulu, autorizado destino, Serra Bravo Uniforme Fox, via rota do plano de voo, nível 090. Decola da pista 1-0, perfil de saída Lotar, curva esquerda, transponder 5521, controle Salvador 119-35. Índia, fugindo, colocalizada, pista 90, vento 130 graus, 129, pista 197. Controle Salvador, gol 1964, boa tarde. Tango Zulu, cotejamento correto. Nível 060. 060, quantidade vai direto zona. Relativo, seu número 3 na aproximação. Para o controle? Conferência 2526, acione a identificação, autorizado chegada mar e deixa para o nível 070. Autorizado mar e para o 070. Romeu Eco Índia, decolador 58, controle de Salvador 119-3935. 119-3935, grátis Índia. Salvador Papa Romeu Eco Índia. Papai Romeu, Romeu é com Índia, boa tarde. Está em contato radar, saída Momo, suba para o nível 060, sem restrições. 060, sem restrições, saída Momo Índia. O 2008 desça para 3.000 pés, o ajuste no 097 e reduz a velocidade para 2109. Papai Romeu, Whisky, Golf e Oscar, prossiga. Sete Whisky, Golf e Oscar, está modificado agora as 1702, suba para o nível 1105 e confirme seu estimado de pouso. Papai Romeu, Bravo Victor Tango, acione código transponder 5523, confirme o nível que solicita. Autorizado 095, Bravo Victor Tango, ajuste em Salvador no 097. Salvador, boa tarde, boa noite, 1885, boa tarde, aciona a identificação, desça para o nível 100 na chegada Ponte. Francis Antena Ponte, gol 1885, a velocidade voadora? Negativo, número 7 para a Ponte. Parada, não faz 3 para a tarde. Juliette Tango Zulu com central B. Apagado com a bola. Juliette Tango Zulu, autorizado o táxi até o ponto de espera 10 via Índia. Próximo do ponto de espera, chame em torno 18, decimal 95, ajuste o 0 no 7. Bom voo. Espera 0, quando lá, 1895, via táxi Índia. 1097, o ajuste, Juliette Tango Zulu. Puxa de acionamento, gol 256 na posição 8. Bono 256, livre acionar, chame pronto para o táxi. Chama no táxi. O 4116, via chegada para o 080, na escuta do controle. Oi, Papa Tango, Vitor Kilo Delta, estabilizado, visual com campo. Vitor Kilo Delta, pouso pistão no 097. 10, senhor, detenção é o pátio 3, a princípio. Vitor Kilo Delta, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120, miral, 149. Vitor Kilo Delta. Sua área 2526, desça até 4000 pés, o ajuste no 097. Para 4000, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, confirme a missão, trem. Papa Romeu na base, Bravo, Vitor Tango. Confirme a missão, trem. Negativo, Bravo, Vitor Tango, já deixou o paciente, está retornando para a base. Copiado. Procedo ao Whisky Golf Oscar. No 827, copiado Whisky Golf Oscar. Para o táxi do Bom 256, POB 143, alternando o Recife 240 para a. O 1164, boa tarde, acionei a identificação, via chegada Mari, desça para o nível 080. Identificou via Mari para 080, gol no 1164. Azul 41, 16, confirme a sua nicada. 260. E azul 41, 16, complete a redução para 2509, desça para o nível 060. Gol 1885, desça para 4000 pés, o ajuste no 097. 17, 4000, gol do 885. Tango Lima Zulu Golf. Prossiga para controle. Vai quebrar equipamento? Azul Golf, mantém condições visuais, 1.506, o ajuste no 097, informe Paris que está injetando interlados. Ao meu bravo Vitor Tango, para evitar tráfego na chegada, curva esquerda na proa 2, 10, Bravo Vitor Tango, informe no ideal desse dado. Confundido, esse é 210, não, Bravo Vitor Tango? É 210. 210, Bravo Vitor Tango, Bravo Vitor Tango. Série 2526, confirme a sua unicada. 220. Tem consciência em manter a indicada até Duna, ou considera 2526? Sim, mantém. Presente, mantém a indicada e voe Duna da presente, considera 2526, desça para 3.000 pés com ajuste 1-0 no site. Direto Duna, 3.000 pés, contém 220 e 220. Tá, 2008. Voo 2008, completa final, chame a torre Salvador 11895. Kilo Delta, confirme estacionamento. Kilo Delta, confirme o estacionamento. Kilo Delta, afirma, não entendi o estacionamento que o senhor vai. Vitor Kilo Delta, autorizado, cruzamento, bate 3. Trono 16, estação vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o norte, seu limite ao localizador. Voo 1885, reduz a velocidade para 2009. Reduzir 200 nós, voo 1885. Controle da presença de estacionamento do IFR para visual 2005. Seu tráfego? Papá Romeu é com Índia. Seu Romeu é com Índia, plano modificado 210, 1710, prossiga para 065. 065 Índia. Salvador, boa tarde, eu faço o Euronome, eu sou o Lano Almeida, e mando o EMF ao 1-7-7. Pastor, no meio, boa tarde, eu sou na identificação, vou ir a mão para chegar a mão, chame no ideal desse lado. A mão para a minha chegada, eu faço o Euronome, eu vou chamar o Euronome. Meu Bravo Vitor Tango, reassuma agora a navegação na proa da rotatória, Bravo Vitor Tango. Controle Salvador, Papa Tango Zulu, Tango Zulu. Sete Tango Zulu, contato radar, suba para o 090 na saída lotar. Tango Zulu. Ou 1885, voe pelo da presente. Pelo, voo 1885. Confere 2526, chame na frequência 120.8. 208, obrigado. Comando, Bravo, Vitor Tango, na prova da rotatória, desça inicialmente até o 075. Inicialmente até o 075, Bravo, Vitor Tango. Gol 1885, estação vetoração para sequenciamento. Curve à direita, na proa 220, seu limite ao localizador. 220, limitado pelo lote, gol 1885. Azul 41 no meia, pode prosseguir na descida? Até o 060, azul 41 no meia, número 612 agora para a pausa. Até o 060, azul 41 no meia. Direito, controle de salão 211. 211. Com 1256 pronto? Afirmo. Com 1256 autorizado, aliás, decolar aqui, estando 0, no 40 graus, no 2. Ele com a mão 0, deixa eu ver. Sudoeste, cruzando 065, descida para 4.000, um Boeing 737-800. Seja o tráfego, agora é novidade, Bravo Vitor Tango. Voo 1885, informa o tráfego, rumo oposto, 12 horas, 3 milhas, mantendo 1.500 pés, é um Charlie 402, nos corredores visuais. Seja o 1885. Pastor Lima Meia, desce e mantém o nível de voo 080. 080. Indicada? 190. Gente, reduz noite 0 noite. Limite a radial presente de Salvador. 1885, desça para 3 mil pés, mantenha a proa, seu limite é o localizador e chame frequência 120.8. 208, chamar a frequência 3 mil na proa, 1885. 208, a frequência. Para Vitor Tango, desça para 1.500 pés, aguarde transferência de comunicações. Sim, 1.500 pés, aguardando para a beta. 5 Rio 2809, desça até 3 mil pés, QNH 1097. 1.007, descendo a 3 mil, reduzindo, 180, agora no 885. 1885, informo que seguirá um eco no 45 na aproximação, prosseguindo pelo setor sudoeste do aeródromo. Está com 1.60 nós de ground speed, 1.885. Sim, está reduzindo o máximo possível, agora no 885. 1.030, pouso, 994. Titango Zulu, foi lotada presente. Controle Salvador, 1935, boa tarde. Fechamento. Tem condições de interceptar na proa 070-2526? Afirmativo, tá visual, vai passando um pouco mais a descida pra interceptar a frente. Tem, se reporta estabilidade. Boa tarde. 1256. Dono 256, contato radar, saída PUCA, suba para o nível 370. Saída PUCA, está 370, dono 256. Azul 4116, curve à direita na proa 090 e chame final Salvador no 208, mantenha 4010. Direita 090, final Salvador 208. Patrulha na meia da Azul, mantenha para 090, aguarde o último vetor para interceptar. Gol 985, curva esquerda para 130, reporta estabilizado, desce para 2000. 130, 2000, reportar estabilizado, 985. Localizador, 2526. 2526, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 285. Passa aérea 2526, fui aliás. Passa aérea 2526, continue aproximação, guarda atualização. Guardando. Direita para o 130, reposto estabilizado e desça para 3 mil ainda. 0 na margem, 8 anéis. 326. Complete a aproximação, aguarde transferência das comunicações. 1964. 1964, taxa de Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, 96. 29. Time pouso 10, força aérea 2526. Observador, boa, Papa Romeo Bravo, Vitor Tango. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango. Na final da pista 17, inicie 360, curva pela esquerda. Sente na final da 17, 360 pela esquerda, agora Vitor Tango. Observador, cordão no mesmo. Pastor Onomia, desça para 4 mil pés, o ajuste no 097. Para 4 mil pés, 097. Grau Salvador, boa tarde, Gol 964. Gol 964, reduza para 2009, desça para 4 mil pés, QNH 1097. Reduzindo para 2009, dá 4.017, Gol 964. Gol 964, para interceptar o localizador, curva à direita para 060, reporte estabilizado, descida autorizada ainda até 4 mil pés. Frente, direita, Aproa 060, porta era estabilizado para o lote, a entrada 4000. Bom, o nome vai mais. Bom, 964, informo que seguirá tráfego posição de 2 horas, 10 milhas, é um Ecro 90 com 1809 de ground, speed em redução. Excelente, gol 964. Kilo Delta, solo. 1164, completo com curva direita para o 070, reporte estabilizado. 070, reporte estabilizado, com o 1164. Negativo. Sim, estão atentos no setor, afastado da final da pista 10, né? Sobre a final da pista 17, 360, curva pela esquerda. Informo que tem um sequenciamento de 3 aeronaves para a pista 10. Gente, vai fazer o 360 para pegar. 1288 e alternado 1260, temos voo. 288-260, espetáculo no Rodrigo. KNH 1017. 7 após 2000 pés, o 964 tem 17. Azul 4996 da... Azul 4996, completa a final do procedimento, está a uma milha e meia para a posição Duna, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Mantenha a escuta da torre e chame na taxa legal. Azul 4196, número 2 na aproximação. A do Recife, Serra Bravo Romeu Foxtrot, via Upper Zulu no 7, Potro de ECT, nível 350. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5566. Controle Salvador 199, decimal 35. Eu vi 100, bravo Zezão. E quantos mantêm 1000? Afirmo. Ok, então mantenha 1000, bravo. Certo. Puca, Caju. Transponder 5566 e na saída do controle 1-1935 para o Ocean 6142. Ocean 6142, cotejamento correto, chame pronto, portão 05. Vai chamar nessa quando pronto, 6142, obrigado, senhor. Solo Salvador, boa tarde, Chanel Alianza 35, informação November, Gate Unora, com sua autorização Guarulhos. Copia? Afirmo. Oxanel 6315, autorizado destino Guarulhos, Serra Bravo Golf Romeo, via Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, após conforme rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, Motiva, transponder 5547, controle Salvador 119, decimal 35. Salto iniciado, abraço do Flamengo, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, Piraí inicialmente. Decola na 10, EL, Leda, Motiva, transponder 5547, controle 935, Xanel 315. Oxana 6315, confirmando rota, após Papá Alfa Índia, conforme rota do plano de voo, cotejo. Papá Alfa Índia, conforme plano, Oxana 6315, vai ser com Bádia, presidiu 44 e Pacote. Oxana 6315, cotejamento correto, chame pronto. Opa. Salvador, boa tarde, Azul 2714, Barreira, 2710. Pouso autorizado, pista 17, no 30 graus, no 119. Quem se livre pouso bastante travado, 1885, solo 21, controle de solo, 211. 211, bom dia. O Lima Zulu Golf, chame sobre a rotatória. Chama sobre a rotatória, Lima Zulu. decimal 35. Utilizado, barreira 160, rota do fundo, gol, 1 direita, a porta, Azul 2714, corrija transponder 5542. 5542, Azul 2714, cotejamento correto, informação em curso, novembro. Pro voo no 885, boa tarde. Voo no 885, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 85 da Gol. Alô, boa tarde, Bruno 164. Bruno 164, número 2, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Bruno 164. Gente, vida aquilo dela, frequência livre. Mas o Lugol conhece a rotatória? Corrigindo, conhece a RMAR? Pode ser. Chame sobre a RMAR, Lima do Lugol. Vai parar. Força aérea 2526, cruzamento pista 90 autorizado. Cruzamento, saindo pro pátio Delta 1. 1885. Delta? Mantém posição, já andou um pouco aqui, tá? Pista 060, desce 2000 pés, reportará estabilizado, Oceaner 6326. 4116, solo 23, próxima à direita, controle solo 211. 211, solo azul, 4116, boa tarde. Gol 1164, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 159. Pouso autorizado na 10, gol 164. Ingresso na Juliette. E a Alfa vai reportar para ingresso na Juliette, azul 419. Pro Aimar vai iniciar a curva pela esquerda, do Tornado, a linha do Lugol. Bruno 6, curva à direita, na Pro 180, seu limite agora é o localizador. Direita 180, limitado pelo localizador, parceiro. Domina a descida para 2000? Para a descida para 2000 pés, pastor Bruno 6. Para 2000, pastor Bruno 6. Mas eu vou fazer vocês agora para final da 1-7, para visual com o prazo nacional. Mas o Golf, pouso autorizado pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-5-9. Autorizado pouso 1-7, Lima, Golf.